ficou limpo de você. E de olhar os seus stories não sinto saudade. Zero curtidas, zero vontade de fazer. De beijar sua boca e dormir de conchinha sem roupa e fazer um love com você. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei. Tô lindo de você, e de olhar os seus stories não sinto saudade. Zero curtidas, zero vontade de fazer. De beijar tua boca e dormir de conchinha sem roupa e fazer um love com você. Um love com você. Eu já te superei. Não manda.